No oeste, livre direito, fechando solo 1219. movimentos ele vai alinhar em manter a estrutura. 2372, após decolagem, mantenha a proa até 4000. Dois, autorizado a colação 0, vento 030 graus, 049. Não é só mais que antes de direcionar como contato. Três, sete, dois, o quadro 29, controle 120-28. Autorista 300, mal ao controle 208. Aproximador, Golo 372. Chama 372, contato com a barra da colagem. Contenha a proa até 4.000 pés. Aproximador até 4.000 pés e após? Então, caiu para o 4.000. Desculpe, essa é a intercontação com ligação após 4.000. Após 4.000 pés, saída, toda a direção da puta, transmissão caiu para o 4.000. Essa é após 4.000. Saída Puca, Caju, Puca, Jamo, Tração, Caju. Então, dois 796, a ponte Kombi autorizado voar direto esquerdo, Delta Eco November Delta Costa. Rádio 2796, aposto Kombi, autorizado já direto dentro, Delta F November Delta Oscar. Salvador, Salvador, muito bom dia, Sideral 9970 decolado na sua escuta. Sideral 9970, contato na decolagem. O Brasil é sair da Momo, transição Nenim para o 340. Via Momo, Nenim para 340, Sideral 9970. Já 95, autorizado ali, e você, pistão 0. Golo já é 95, decolado 37, controle 1208. 208, acorda. E Salvador, Golo 9095, decola. Golo 095, contato radar decolado, uma via saída Arborino, transição Eleta para o 360. Arborino, Eleta, via Delta 360. Federal 9970, chame seu de Recife, seu próximo 25 do sinal 45, até 126 do sinal 85. Então, o Silvio Romeu Oscar reporte no ponto de espera da tarde. Reporte alinhado e pronto. Oscar, mais chance, reporte no ponto de paradela. Rádio 2796, sobre o radar de Serrasco, posição Conde, sobre o controle Aracaju, posição 20 do sinal 3. Cancele a restrição de altitude e impacto. Direto para Station 1, autorizado ingresso, reporte caminhar e pronto. Autorizado já direto do destino, me informa o tráfego 11 horas, 7 milhas, com o sudoeste, não sendo mil pés. É um terra quilo 7 meias. Autorizado para o procedimento elétrico da pista 1-0, reporte de estabilidade. O Instituto de Ufa, o que você mantém? Então, ele recebe 1.100 pés, autorizado por 1.000 pés. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Conde, Sul. Seis utilizados, Bate Crest, reporte de nome pista na hotel. Tem como é ótimo, não há pra que foi isso no setor, tem que continuar pra fazer a nossa. Chame todos, que estão sendo nós desse lado.